Roxanne, não ligar a luz da tua sombra. Vermelha e preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não.

carioca.